paz do latifúndio. Desordem e regresso no país da hipocrisia. Desordem e regresso no país da ignorância. Desordem e regresso no país dos coronéis. Desordem e regresso no país da violência. Desordem e regresso no país da chacina. Desordem e regresso no país do golpe. Aliás, porque ninguém fala na porra do golpe. O que que aconteceu com a nossa geração, com os filhos da revolução? O que que deu errado com a gente? Não éramos nós que íamos fazer diferente, hein? Não éramos nós que íamos fazer diferente. Tudo igual, somos hipócritas igual nossos pais. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Tentamos esconder o passado, ele voltou pra nos assombrar. Imbecis implorando uma intervenção militar. Filhos do AI-5, reflexo da ditadura assassina. Criamos esquerda, caviar versus direita, cocaína. Todos no mesmo barco, atolados na lama da Samarco. Pedindo moeda na beira da estrada, na beira da BR. Filhos da pátria, boia fria da espera da próxima safra. Fizeram usina no mar. Os peixes morreram, não dá mais pra pescar. Massacramos tribos, forçamos índios aos tênis, calça jeans. Derrubamos florestas, fizemos prédios no local. Inferno tropical, pátria que me pariu. Terra do latifúndio, militarismo imbecil. Se os porões do DOI CODE pudessem falar sobre assassinos com imunidade parlamentar. E se no dia da eleição ninguém fosse votar? Quantos governos a Globo elegeu e depois teve que derrubar? Nosso sonho era mudar o sistema, mas o sistema é que não mudou. Como vendemos nosso sonho por tão pouco? Quando foi que a esperança acabou? Não sou esquerda nem direita, eu sou favela. Empurraram impeachment, forjada força na nossa goela. A ironia é que todos fazemos parte da mesma hipocrisia, falsa democracia. Roubamos terra do índio em nome do progresso. Crime organizado é no congresso. Desordem e regresso. Desordem e regresso. Desordem e regresso no país do latifúndio. Desordem e regresso no país da hipocrisia. Desordem e regresso no país da ignorância. Desordem e regresso no país.